Autorizado, pista no zero. Obrigado, estamos com 1.700 metros. Obrigado. Obrigado e boa noite. Tango Yankee Fox, boa noite. Aprovado 230, via Golf 677, decolando no zero, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, direto Aracaju, aciona 5001, controle 120, decima 8. 230, Golf 677, Aracaju, Cuca, Jamo, Aracaju, 5001, controle, não, perdão, pode transpone 208, controle, gol no 868. Correto no 868, portão 4, chame pronto para o chibé de acionamento. Assim faremos. Autorizado voar no rumo de Filo, esse mantém até 4.000, ajustado em 1.016, azul 27, 1.3. 4.000 por 1.016, na proa de Filo, 1.017, 1.3. Do 6908, solos 30, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 29, obrigado. Autorizando 5.2, desse mantém 2.000, autorizado final do procedimento LS. 3.000, LS, 3.1, 02, Lima, do PAT 3, mínimo certificado, tem globalizador. Alfa aqui do PAT 3, 02, Lima, 6908. Pushback acionamento, 868 no 4. Autorizado, boa noite, 68, chame táxi. Libre. Eu passo pela lateral de duna, está uma milha, o senhor está ligeiramente à esquerda do localizador. É, pessoal, tá. Faça ajuste necessário, o senhor está deixando o localizador aqui à esquerda, aqui. Gente, passado esse 5.2.6. Está estabilizado. Gente. Ação da posição azul 6908, prevista agora 04, central do pátio 3, posição 4 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 4, obrigado. final do procedimento, chame Torre 1-1895. Torre 1-1895, boa. Boa. Oi, Salvador, boa noite, considera 25, 50 na aproximação, via dessa que foi dono zero. Acho que o 02526, check trem, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento no 40 graus com 08 nós, o altímetro no 0 no 7, informa o pistão molhada. Livre pouso, pista 1 no 0, ajusta 0 no 7. Sobre 7-1-3, isso mantenha 3.000. Clones, se der as restrições em fila, após fila, vou ir direto dona para o final do procedimento. Ok, descendo 3.000, desconsiderando as restrições, após pelo direto dona, intercepta o procedimento, após o 2.7.3. Chegou no 1.7.0, Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, aprovado nível 3.7.0, aerovia Pêsulo 1.0 até Neuma, após direto. Decolador no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5003, controle 120, decimal 8. Autorizado Campina Grande, Serra Brava do Golf, nível 370, upper Zulu 10, Neuma direto. Decolador no zero, com primeira curva esquerda, a saída Puca, transição Zipar, transponder 5003, controle 120, decimal 8, gol 1170. Correto, portão 5, chame pronto, pushback, gol 1170. IAC. 868, tá pronto, táxi 156, Salvador, 2 horas. Direita, Índia Alfa, quando espera a torre 1-18-95. Altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite, 68. 17, excelente serviço. 2-9-13, Torre Salvador da 3152, baixou, travou, passou externo. Boa, é o 2228, passaredo com a Delta. Guardando pista livre. Guardando, da 3152. Solos 35 à direita, prossegue na minha escuta. Após via Alfa e vai manter a posição na Taxui Delta, aguardando para o cruzamento, pista no zero. Espera 2-5-6, Dona Eco, Alfa, prossegue até a Delta, Serra Delta 6. Oi, boa noite, chegou no 868, ponto de espera no zero. 8868, mantém o ponto de espera. 868. Vento no 40 graus com 09 nós, altímetro no 0 no 6, pista molhada. Tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado para o 3152. Boa noite, Bravo Vitor Tango, de identificação. Vou direto no rumo de Duna, desse mantém 3.000. Ajuste no 0 no 6, aguardando o procedimento TLS X-Ray. Bravo Vitor Tango. Aprovado. Decolador no zero, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Alfa Romeo Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto Opilor, após Papali, Mosca Romeo Opilor, após direto Conquista. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Ok, noite, zero está autorizado para conquista. Defaldamos zero, direita, Arbor, eleva após o floor. 5577 ao transponder 208, controle 2228. Correto, parceiro 2228, na remota 12, chame pronto, pushback. Acusa ali. O868, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém na 10, 868. Cero 2526, observando a passagem do Airbus da TAM, após autorizar ingresso, pistão no zero, táxi até o pátio de autoridades, reporte livre na pista. Cero 2526, autorizar ingresso na parte do baralho do pátio de autoridades. Azul 2713, desse mantendo 2000. 2713. Firmo e autorizado final do procedimento. Ok, autorizado final do procedimento, tomaremos cabo dos atos 2713. Segundo 098 para promoção do Amarantes, confirma o nível solicitado. Sentido 410. Para coordenado, só um minuto, prepare a Cuca, Gemos e Par. Gol no 098. Ok, Cuca, Gemos e Par. Aguardando 098, obrigado. Paulo, Paulo, Delta 3, 152 e Vila 52. Boa noite, Delta 352, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, Central 2526, estacionar ali, frequência, boa noite. Boa noite. 68, vento no 40 graus, com 1 no 0 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 7 tem livre decolagem, pistão no 0. No 7 tem livre decolagem, boa noite, nós. Via Juliette, portão 04. Juliette para 04, 3152. Azul 2713. Flash final do procedimento, chame Torre 1895, Azul 2713. 1895, 2713, grato, bom dia. Boa noite. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2713, a 2.5 milhas do externo. Azul 2713, altímetro no 0, no 6, reporte visual para o campo. 1016, informaremos visual Azul 2716. Feito cópia, Serra Bravo, Serra Golfe. Afirma, prossiga. Bono 098, autorizado para Serra Bravo, Serra Golfe, São Gonçalo do Amarantes, um nível 4, 10, via Upper Zulu, 10 até Natal, 9 Mertango Lima, após direto. Decola da 10, curva esquerda. Subida Pouca, transição Zipar. Aciona 5005. Controle Salvador 120 decimal 8. autorizado 410, no perfil da Pucas e par com curva à esquerda, intercepto e apreço do 10, responde 5005, controle Salvador 1208-1098 da Gol. Correto, Gol 1098, pronto, pushback, acionamento, portão 3. Chama na Gol 1098. País de pouso autorizado, pistão no zero, informa pistão molhada. Livre pouso, azul 27, ano 3. Salvador, Gol 1170, solicitou o pushback do momento, portão 5. Autorizado, Gol 1170, chame táxi. Autorizado, pushback do momento, Gol 1170. Salvador 1098, pushback em acionamento na ponte 3. 3 é o número 2 no setor. 098, aguarde mais 2 minutos. Vai trabalhar 1098. O DD28 na remoto 12, tá livre, chame táxi. Tá livre, chamarei. Lucília. Se verdade, o senhor coordena pra gente a proa de Aracaju, por favor? Estamos falando 21, decimal 9, boa noite. Direito 219, boa. Prodigamos já, aguardando sua coordenação, obrigado. Salvador Azul 2713, lembrou, boa noite. Boa, 2713 Alfa, aqui no Pátio 3, prevista 02, Romeu do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa aqui do Pátio 3. Gol 1868, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, Gol 1868, graças. Gol 1868, chame agora Recife, na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, alternativa 12545, tenha uma boa noite, motorista. Boa viagem. Obrigado. O 1170, solicita o táxi. Temos 4 horas e 10 de autonomia, alternado Recife, POB 162. Para a direita, via Pátio Índia, considero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Boa noite, gol 1170. Autorizado táxi, Pátio Índia, considero torre 2295, 10116. Muito obrigado, gol 1170. Portão 3, está livre o pushback, chame táxi. Autorizando, informa o táxi no 098. Torre de Salvador, gol 1170. Bom dia, está no ponto espera do 10. Gol 1170, está autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, o vento no 30 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, gol 1170. 2016, desça para 3000, via chegada na área, aguarde o procedimento ILS X-Ray, gol no 972. Sente no 096, 3000 pés no 972. Principal em Índia, seguirá o Boeing 737 da Gol, através do portão 04. Número 2, onde ponto espera, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Tem um ruim, boa noite, passarei 2228. Ok, comigo 16, parte Índia, segue como número 2, 18 a 95 no ponto espera. Obrigado, bom trabalho. Salvador 098 da Gol, estamos com 37 a bordo, 2 horas e 40, alterna Marcel. Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo, gol no 098. Índia Alfa, ponto espera no 0, 295, gol no 098, boa noite, bom trabalho a todos. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Controle 1208, obrigado, boa noite, 1170. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, decolado na PUCA, 1.300 pés. Gol 1170, contato, mantendo 370, sai da PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, subindo ao 370, gol 1170. Contorno 098, ponte perto no zero. Norte 1098, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 40 graus com 05 nós. Tem ingresso e a decolagem autorizada no zero, voo no 098. Oi, o Bravo Itaçango, com o localizador, marcado chegada. Pois vamos, o Bravo Itaçango, reporte passando Simbra. O último entrou no zero, no meio. Pode estar passarendo 2228, boa noite. Pronto, ponto espera. Passarendo 2228, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinha manter no zero, 28. Bruno 972, disse mantenha 2000 autorizado final e ele é. 2000 autorizado X-ray 972. 098, decolo 56, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 1208, boa noite, bom trabalho a todos. Sabe quem é o Bravo Tortango, Vizoca? Bruno, meu Bravo Tortango, continua a aproximação, guarda na pista livre. Gente, autoriza da presente curvar a esquerda e ingressar na final do ano 7? Sim, Bravo Tortango, reporte visual com o ano 7, reporte na curta final do ano 7, altímetro no 0, no 6. Gente, passa lá na final do ano 7, Bruno. Tem livre decolagem do ano 0, vento no 40 graus com 05 nós. Livre decolagem 28. O 1170, chame agora Centro Recife, na sequência, ano 2685, ao termo 2545, gol 1170. 2685 no 2545, gol 1170. Piada, Bravo, Vitor e Tango. Rádio 2228, controle, contato, mantém nível 80. Após 2000, direita direto do Elefa. Após 2000, direita Elefa, obrigado, 28. Apollo 59, autorizado backtrack, posso liberar na ficha. Uno 972, complete final do procedimento, chame torre, Uno 18, decimal 95. Uno 1895, torre, 972, boa noite. Boa. Boa noite, Uno 172, para não virar bomba, sendo identificação, vou ir direto do Duna, aguarde o procedimento da LS X-Ray, ajuste 1-0 no meio. Mil, ajuste 1-0 no meio. Então, 2000, desse manter 2000 na proa de Duna, ajuste 1-0 no meio. Doutor Tango, boa noite, bom descanso. Visual baixo e travou, 972. Visual 972, pouso autorizado, pista no zero, o vento 1,60 graus com 0,5 nós, altímetro no zero, no meia, pista molhada. Vento autorizado, pouso no zero, 972, vento da pista molhada. 2, solo 04, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 29, boa noite, 932. Salvador, boa noite, solo 932. Essas dois, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 972. Salvador, Capitão, 2526, fala para a posição. 2526, para Brasília, copio 360. 0256, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília, nível 3620, via Upper Zulu, 17. Decolando a pista 10, após decolagem, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor, transição Elefa. Aciona 5011, controle Salvador, 120, decimal 8. Utilizado com fome para Brasília. Pista 10, após decolagem curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5011, com controle 120. Nível autorizado 3620, por 02526. Prato do Força Aérea 2526, liberação National e pronto para o táxi. Seria 2228, voo direto Conquista. Direto Conquista, obrigado, 28. Voador 1972? Pode desvio, voe Duna, o número 72. É isso aí, já já. Passaria 2228, chame Recife agora, na frequência 288, alterno 260, passaria do 2228. 288-260, obrigado, bom trabalho. Obrigado. localizador no satélite. Flash Canal LS, Cama e Torre, 118, decimal 95, seu apoio. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Até a próxima. Salvador é o 1172 da Gol, bom dia. Bom dia, Gol 1172, reporte visual. Baixado travado, altímetro no 0 no meio. Chamaral, 1172. 2526, confunde pessoas da borda? Mata. Pitax, e na interseção, mantém a posição, chamando a torre 118, decimal 95 para ingresso e decolagem, altímetro no 0 no 6. Tem um bom voo, Força Aérea 2526. Sete-dois, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,70 graus com 0,5 nós, altímetro no zero no meia, informa pista molhada. Livre pouso, 1,72. Usando ingresso, reporte pronto para decolagem, Força Aérea 2526. 172, solo 19, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito, 19, né? Salvador, boa noite, Gol, 972. Gol, 972, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, Gol, 972. Salvador, boa noite, 5-0-62 azul com a Delta. 0 graus com 05 nós. Circulando, meu Duna e nessa que veio, 06, 4-0-62. Olha 2526, decola de 22, controle 120, decimal 8, mau voo. Vou chamar o BZ, decimal 8. Autorizado, chamar o BZ, decimal 2526, decolar. Juliette é o 08, pro voo 972. Firmo, portão 08. Obrigada. Estou no rumo de Elefa. Após 2000, direto Elefa, Procera 2000. 4-1.